Fontes, faça favor de me ouvir. Para variar. Bom, como sabemos, o rei deve estar a chegar da reunião com os grandes peixes de Estado. Tem de estar tudo perfeitamente em ordem nesse momento. Tu anuncias a sua chegada. Tu tratas das decorações. Tu vais a... sair da equipa dos acepipes. E eu quero isso bem afinado. Dispersar. Sebastião, o que é que estás a fazer no trono do rei? Foi sem querer, Flounder. Ajuda-me a pendurar as decorações se andas à procura de trabalho. Eu andava à procura da Ariel. Ela foi andar de cavalo marinho. Sabes como é que ela é, mano? Bom dia! Ela tem de dar os bons dias a todas as criaturas do oceano. Bom dia, caracóis do mar! 101, 102, 103! Bom dia! Divirtam-se! 105, 106! Elas são as lendas. É o que diz a lenda. E as lendas estão sempre certas. Ora, bolas. Meti água nos meus últimos três feitiços. Mas desta vez é melhor que o azar não se meta comigo. Só com um acenar saberás quem vai mandar. Sou a maga mais magnífica daqui. Poções trago em cada mão, pior que a maldição. Não comigo, não queres confusão. Da barricuda o nariz, tartaruga infeliz. E o veneno de uma anémona do mar. Uma urtiga, caranguejo, tudo feito assim num queijo. Não verás jamais pior poção. Não comigo, não queres confusão. Ah, que sorte malvada! Hoje ainda não consegui lançar um feitiço decente. Olha, olha, olha! Uma criatura azarada. Eu fui alvo de alguns dissabores. De alguns falhanços. Sim, falhanço, é bom falhanço, sim. Eu sabia que o azar não podia ser culpa minha. Eu agora vou tirar esta patética criatura azarada do oceano de vez! Oh, oh bolas, o azar continua. Vou pôr mãos à obra. Eles vão levar com aquela criatura azarada. Madame Úrsula, pode dar-nos uma mãozinha? Serpente, cabelo de rã, mãos cruéis de uma vilã. Poderes do mar, vamos lá! Acabar com esta criatura já! Sorte malvada! Coitadinha, magoaram-te. Eu vou levar-te para a Atlântica. Mas Mas a lenda diz que se te tocar, vou ter azar para sempre. Vem aí a criatura azarada. Não lhes ligues. Não estão a dizer nada de importante. Esta agora é importante. Se alguém estiver a ajudar a criatura azarada, vai receber uma prenda minha. Azar! Ah, já não há perigo. Foi por pouco. Tivemos sorte. Estás a ver? Tu não dás azar. Vamos fugir do azar. Oh, mas que grande aventura! Olha, já está. Vais ficar boa. Tu tens família ou amigos? Oh, foi uma sorte dar contigo. É, vou passar a chamar-te Sorte. Estou numa onda de sorte, Madie. Se não estivesse logo abaixo do rei, aposto que ia promover-me. O rei vai regressar e todas as coisinhas têm de estar em ordem. Nem uma coisinha pequenina pode correr mal. Oh, olá, criatura azarada. A ver? Essa criatura dá azar, mulher! Oh, Sebastião, isso é uma história para assustar. Mas não é para assustar! Já está tudo a correr mal. Todas as coisinhas vão correr mal. Ariel, tu estás a tocar na coisa. Agora tu vais ter azar para sempre! Sebastião, preciso da tua ajuda. A pequena magoou-se. Ela chama-se Sorte. Mas não tem cara de sorte. Agora vais comer e descansar no meu quarto. Hã? Por favor, não me contem que ela está cá. Senão eles vão zangar-se. Zangar-se? Zangar-se? Por que aquela criatura pode ser o fim da Atlântica? Por que alguém se havia de zangar? Aquela criatura azarada veio mesmo dar azar, especialmente ao Sebastião. Eu sei que alguém está a ajudar a criatura azarada. E isso far-me-ia tremer até aos ossos. Se eu estivesse... Essa foi boa. Basta! Encontrem a criatura azarada e quem a estiver a ajudar! Até lá o meu dia não vai ser nada bom. E o vosso também não. Ariel, essa criatura azarada não devia estar na Atlântica. Não me interessa o que os outros dizem. Ela precisa de ajuda. Olha, eu vou tratar da tua papa. O Sebastião e o Flounder vão ficar a tomar conta de ti. Não! Nem pensar! Não te preocupes, sorte. O Sebastião não é tão mau como parece. Mas é claro que eu não sou mau. Que ideia ridícula, Madié! Eu sou o ser mais simpático do mar. É, o Sebastião só tem ar de caranguejo mau. Mas é que... Olha... Oh, mano, eu não quero ter pouca sorte. Oh, Flounder, puseste a chorar. O quê? Oh, vá, pronto, vá, vá. Não chores. Olha, eu sei que quando te aproximas fogem todos e tens uma vida solitária e miserável e não te divertes nada, mas tu já deves estar habituada. Estamos aqui. É, e vamos divertir-nos juntos. Vês? Olha como a gente se diverte. Uou! Não vês? Pouca sorte! Não, és lice. Tu achas que isto teve graça? Então repara, Badié. Olha pra mim, Badié! Eu sabia que podia contar com vocês. Vocês conseguiram animar a sorte, não foi? Eu só fiz aquilo para ela parar de chorar, Ariel. Faz força para que ninguém descubra que escondeste aqui a criatura azarada. Senão quem vai chorar somos nós todos. Então, está mesmo alguém a ajudar aquela horrível criatura azarada. Por isso, eu só tenho de furar a bolha. Oh, não tentes fingir, Sebastião. Tu estavas a divertir-te com a sorte, tal como o Flounder. É, ele adorou. Não estava nada a divertir-me. Tu podes achar que a criatura azarada não dá azar, mas ouve bem isto. Essa criatura traz sarilhos, tal como a lenda diz. Felizmente que o teu pai só volta amanhã para o palácio. Olha que engraçado, um rei voltou mais cedo. Esconda a criatura azarada, Ariel! E se eu não quiser escondê-la, esconde-me! Esconde-me! Oh, não ligue, sorte. O papá vai compreender. Olha, cabelo espigado! Dá azar! Bem-vindo, pai! Sou eu, Marista! Vieste uma viagem? Olá! Oh, sim. Olá, Arista. Olá, querida. Ai, é bom estar de volta. Ariel. Olá, papá. Bem-vindo. Vou direto ao que interessa. Tenho uma criatura azarada no quarto. Oh, não! Falinhas massas não é com ela. Pois não, majestade. Tenho a certeza. Ariel, por que é que tu não arranjas um passatempo normal? Como colecionar conchas ou assim? Oh, Ariel, como é que tu foste capaz? Eu não acredito que aquela criatura traga mesmo azar. Mas as sereias e os tritões temem-na. E isso pode causar problemas. Oh, dá mesmo pouca sorte, majestade. Eu fiquei dentro de uma bola de patê de plâncton. Fui contra a parede. E caí dentro de uma taça gigante de creme de algas. Sim, bem, isso são coisas que te costumam acontecer normalmente, não é, Sebastião? Bem, sim, Vossa Majestade. Mas doeu mais do que é costume. Eu acho que não devemos arriscar. Temos de expulsar a criatura azarada do palácio e já agora proibi-la de entrar no nosso reino. Mas que disparate! Tu não sabes o que estás a dizer. Eu passei o dia com aquela criatura. O quê? Eu trouxe-a para cá, andei com ela ao colo. Mas, Ariel, tu tocaste nela? Sim, e não tive nenhum problema e o meu dia nem sequer foi azarento. É Úrsula! Já viste bem o que fizeste? Tinha a esperança de que fossem apenas pequenos azares, como tropeçar, cair no chão. Úrsula, vieste festejar o meu regresso, é isso? Toda a gente adora o rei. Passa para cá, criatura azarada, velhote. Senão vou dar-te um presente de boas-vindas inesquecível. Que será, é claro, tinta venenosa. Toma lá só um cheirinho. Tu vieste comer maus tentáculos, tritão. Agora tenho o poder de que precisava. Vão ver, vão passar. Destinos vou traçar. E a fuga não é solução. Ninguém pode evitar tudo o que eu sei engendrar. Comigo não queres confusão. Quando pensas que é possível que me afunde, eu consigo sobre todos flutuar. Para mim, cara debutante, muito nunca é bastante. E esta sorte vai ter de parar. Tenho um místico poder num corpinho que é de ver. Sou um ídolo de infâmia em ação. Sou mulher de cobiçar, mas não acho o meu par. Pões-me à prova e vais ver, vais suar e vais perder. Não comigo, não queres confusão. Estás aí, pequena criatura azarada. Eu vou lançar-te um feitiço! Oh, não! Não! Isto não fica assim, Úrsula! Ai, acabou-se o combustível do tridente. Bem, fora um público excelente, mas há mais bicharocos à minha espera. Sorte! Mas que bom! Aquela bruxa pode perceber de magia, mas aqui o Sebastião tem uns truques bem bons. Ana, Sebastião, tu estás a abraçar uma criatura azarada e não te está a acontecer nada de mal. É claro que não. Eu disse a toda a gente para não se deixar assustar por histórias disparatadas. Não tens de quê, sorte? É, Madia, sou teu amigo. O que foi, Madia? Oh, a sorte está... está a ter um bebê. Hã? Uau! Oh, olha aqui outro. E mais outro. E mais outro. Bebês! São tão lindos. Que lindos bebês. Os teus bebês têm sorte em ter uma mãe assim. E a Atlântica é um ótimo lugar para criar bebês. Espero que fiquem. Boa! Agora vou poder passar o dia a brincar com os bebês. Que maravilha! Anda cá. Cuti-cuti-cu. Oh, coisinha fofa. Oh, que ternura. Ele está chuchando até nós. Thank you.